Zen. Eu vou sair cedo hoje do trabalho. Me prepara pra noite te encontrar. Tem 24 horas que a gente se viu. Pra mim já faz muito tempo. Leve o amor que a paixão eu levo. Mesmo que demore, por você eu espero. Mas venha correndo que a noite é uma criança. Tenho tanta pressa de estar em seus braços e poder te amar. A cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe. Hoje a noite é uma criança. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério. É sério, é sério. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério. É sério, é sério. Do trabalho, me prepara pra noite te encontrar. Tem 24 horas que a gente se viu. Pra mim já faz muito tempo. Leve o amor que a paixão eu levo. Mesmo que demore, por você eu espero. Mas venha correndo que a noite é uma criança. Tenho tanta pressa de estar em seus braços e poder te amar. A cada segundo aproveitar. Eu não vou deixar que nada atrapalhe. Hoje a noite é uma criança. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério. É sério, é sério. Eu vou fazer tudo para te convencer. O que eu sinto por você é sério. É sério, é sério.